Não esqueçamos 1929. A crise resolve-se injetando dinheiros públicos na economia privada. Ou melhor, esqueçamos 1929. A injeção de dinheiros públicos na economia privada aumentou o déficit e provoca a crise.